6, decolado 3, mas controle 1, mas décima 8, com gol. Sobre 119, décima 8, gol 1095. Esse é o controle Salvador, desça para 8000, ajuste 1014, voe direto Duna. Roda Duna para 8000, controle Equador, 9074. Salvador, azul 2796, poderia coordenar o 210? Gente, da sua solicitação, aguarde, vamos consultar o centro de controle de área para possibilidade. Muito grato, azul 2796. Controle 1095. O D95 é o controle, contato, radar, suba sem restrições, voe e alerta. Alerta sem restrições, 1095. Controle mais direto, o meu seguindo agora para pouso, interna interna direita. Positivo, chave final para pouso, mais direto, o meu. O 3859, meu cordial, desça para 6000, 1015, chegada bom. Oi, Salvador, bom dia, Z42, Nasdaq, espera um tempo. Bom dia, Z42, Nasdaq, linda, escola da 10, vento 120 graus, com 8 nave, forma aeronave no setor norte do campo, a 2 milhas, segue via litoral norte sem interferir. Gente, linda, escola 10, Z42. Z780, voe TAP, desça quando pronto para 5000, 1015. TAP, azul, azul, 277. Bom dia, direção 3179, centro de voo, autorização, Guarulhos. Tá 3179, autorizado. Guarulhos, 3320, vieram fazer o 190, para Taubaté. Decolada 190, fazer colagem curva direita, na pedra da Elo da Mótima. Transponda 5461, controle 119, décima 8. Z4299, decolado aos 43, controle 1 na décima 8, com gol. Senado 8, Silvado 198, 5461, na posição 7, né? Passará para um. Controle azul 4299, decolou. Azul 4299 decolou, este é o controle. Contato radar para 2000 letras, suba sem restrições. 2000 letras, obrigado. Positivo, bom pouso, um grande abraço. Azul 2796, chame Recife, frequência 12545. 3612, autorizado para Recife, nível 350, decola da 10, após decolagem curva à esquerda na saída Puca, Jalmo Caju, rota conforme o plano de voo, transponder 5473, controle 1199.8. 1095, chame Recife 1288. Recife 1288, 1095. Xenonia 312, cotejamento coletivo, pronto para o estacionamento na posição 03. O 9074 está autorizado 2010. O 3859 vai descer sem restrições até 3000 e vamos reduzir a velocidade para 220 nós. 3859, controle, desça para 3000, velocidade 220. Então, 3007 agora é 220, mais 3859. Azulô, Juliette Serra, está autorizado a descer até 1.500 pés, chame passando caixa prévia. Azul 4299, chame Recife, 125. Azul 4299, chame Recife, 125. 751. Oceano 6311, desça para Oi, subiu, a chegada é a Bof 1015, que é cordial. Oi, subiu, a chegada é a Bof. Vetoração para o sequenciamento. Direita 240, desça para 2000, limite ao localizador. 780, desça para 4000, qual é a velocidade? Para 4000, está mantendo 240. Foi com 180 nós, número 3, fala. Reduzindo para 180, 240. O 9074, livre LS. É, autoridade LS, o 9074. São 3859 com a bela ilha de Caparica à frente, curve à esquerda, vai na proa 290, permanece alternado para a falha de comunicações. 290, 7389, tá bonito que é noite. Tiano 6311, desça para 5000. Azul 2780, vou e para a Duna. Direto Duna, 2780. São 3859 para o localizador. Esquerda 120, chama estabilizado. Esquerda 120, vai chamar 3840. Azul 2780, desça para 3000. 3.200. Localizador com a pista visto 9.74, gol. Cliente, cheque o trem, torre 1, 9.900, gol 9.74. Agora vai descer. 60, meu cordial, desça para 7.015, chegada a mata. Azul 2780, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 035, desça para 2000, limite ao localizador. Esquerda 035, limitado pelo localizador, o 2780, desça para 2000. Oceano 6311, passou Lagoinhas, 40 milhas agora e descida para 5000, Oceano 6311. Recomendo 6311. 279, está livre, próximo 07, chama pro táxi. Passar a táxi, cadê você? Seis milhas para o externo, reduza para aproximação, cheque o trem, torre 11895, 3859. É, 2895 agora, 3859, bom dia. Azul 2780, direita proa 090, para o localizador livre LS, aguarde transferência. 090 para o ILS, vai aguardar transferência 2780. Gelson 11, 0 graus, 8 horas. Gelson 63, 11, desce para 4 mil, sem restrições. 4 mil direto, 63, 9. No curso localizador, azul 2780. Azul 2780, completando a aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. A frequência é 11895 até uma próxima oportunidade. 11895, bom dia. Azul 074, no solo 57, livre direita, chama solo 1201. Direita, solo 074. Salvador, bom dia, o azul 2780, 6 milhas do marcador externo. Azul 2780, continua a aproximação com a localização de pouso, 12, reporta no localizador da chave travada, que é emeral 1015. 1015 vai apontar no localizador 2780. Salvador, até 3859, bom dia, final da 10, baixou e travou. 59, ave estado, livre pouso, confissão 0, vento, 1-2-0, salto, trânsito. Livre pouso no 0, 3-8-5-9. O juiz está te fazendo correção, reporta o marcador externo, baixado o trabalho. 3-6-10-9-0-7-4. Olá, Salvador, bom dia, 2-2-9-9. Voo 2196, prepara da Eulê do UpDev e aguarda a cópia. Só no meu pé e reporta ingressão no corredor interlado. 3179, autorizado o táxi até a ponte espera da pistola 0, via Pátio 1, no Índia, do ponto espera 2, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Estaciona 63, 1-2, aguarda para o pushback. Azul 2780 está passando, o externo baixa travado. Ciência Azul 2780, livre pis, 20 pouso na 10, já tomou 10 graus, 79. Autorizado pouso 170 com 8, pro 2780. Depois da ação, está autorizado o Juliette para o portão 05. Após o Juliette 05, 1074. Autorizado, rotatória da presente. Porto Seguro, nível 360, via Uparusk 50, BDEV, decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da Euleza, BDEV. Transponder 5475, controle 1998. Autorizado, Porto Seguro, nível 360, Uparusk 50, BDEV. Decola sistema 0, curva direita, saída da Euleza, BDEV. 5475, transponde, deu controle 119, decimal 8, deu 21196, posição 8. 21196, cotejamento com reação a trânsito para o pushback, acionamento no 08. Câmara. O Xané 6312 está livre, puxa no 03, chama para o táxi. Táxi, chamada táxi, 3312. 3304, stand by to copy. Arbor departure, Alpha transition. Arbor, Alpha. Sou bravo, perguntando o controle, prossiga. Usando pela torre, decolagem imediata. Sim, está utilizando a minha alemã, que é a adição na zero. A alemã está na zero, está presencializada. Far clear to Brasilia, flight level 360 via Upper Zulu 17 after calling on flight plan route. Runway 10 after departure turning right, arbor departure LFO transition, scope 5474, Salvador approach 119.8. Runway 31 no estabilizador? Afirmo. Completa a sinal, torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. O 1160 desce via para 2000 pés, ajuste canal 095, calibra 10, reporta localizador. 2000, reportei localizador, 1960. Vamos para o Juninho Juliette Serra, prossegue no pé da rotatória. Correção, rotatorizado final do 97, reporta 3 milhas fora na vertical da Enrimar, Juninho Juliette Serra. Agora vai ficando aí, irmão, do Luiz Sete Serra. Por que você poderia coordenar um apoio do Pátio 5 para o terminal? Sim, isso confirma somente ao POV. Como o POV? Alfa Zero, Pátio Alfa 3, né? Não é nada que conhecer, eu estava para o Luiz Sete Serra. Muito grato, Serra. Bom dia, Xané 63, 1-0. Xané 63, 1-1, vento 1-5-0 graus, 9 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 9 nós. Como um tráfego à esquerda, tipo R10, tráfego de pequeno porte, aproximando para a final do 97, 8-7. Xané 63, 1-0, Xané 63, 1-0. 9 a bordo, estou na minha 3 horas e 20, opero na Natal. Na minha 312, autorizado o táxi, até o ponto 0100, via Índia, no ponto 0 Torre, 11895, ajuste 1095. Táxi via Índia, ponto 0895, e ajuste 1015, 6312. Serra Flosca, reporta visual com o nosso teste. Reporta visual, Serra Flosca. Então 3179, contato radar, para o 320, saída da EL. 320, 3179. Autorizado pouso na pista 17. Sua cópia é 8-0-3. Hoje é 312, se aproximando no ponto de espera, pronto? Está pronto, né? 312. Autorizado, BR mantém as capas 0-1-0. Ali mantém a 1-0, né? 3-1-2. Quero completar o sinal torre 1895, de pouso. 1895, Sala Gol 2196, prospecto acionamento, posição 8. Gol 2196, está livre, puxa no 08, chama para o táxi. Livre, chama táxi. Gol 2196. Tiago Fiosca para ingresso no circuito, torre 1895, bom pouso. Torre 1895, Tiago Fiosca. Elinho 302 está pronto, copy. Toma controle, 1-1-9-8. 9-8-6-3-1-2. Zero, decola da 1-0 após decolagem curva, após decolagem direita em rota. Transpalme 5450, controle 119, decimal 8. 312, contato radar, sua para 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, pode aprovar, viu, irmão? Após 2000, pode autorizar. 2000, né? 312. Nível 200. Oi, 1-0, Olimpo 02. 02, contagionamento correto, confirma o PLD. Relacionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste 1095. Pouso na pista 1-0, ventou 1-5-0 graus, 8-9, avistado. Nível pouso 1-0. Funcionar 6319, mantenha o seu direito. Até. Aguardo American 2-3. American Broadcast 238, stand by to copy. From 3304, approach back center the holding point 1310 via India. The active holding point tower 118.95, VQ 18105. India 05 by India, clear taxi 118.95, tower in Salvador. That's 304, have a good job. November 8, microphone, so that's a brevo. Não compreendi, confirma. Sente, aguarda o número 2 para cópia. Para o táxi, 2196-122, a bom ponto, o nome da Leão, 2 horas e 54. Gol 219, me aguarda para o táxi. Jurema 31 autorizado, Juliette, portão 02. 02, né, 31. Uno 60, Solu, ao João 1, livre direita, chama Solo, 1201. Tento a uma aeronave da Avianca que irá ingressar no portão 02. Ponto aeronave da Avianca, prossegue patrulhando da Coimbra, ponto de espera 2-18, que tem uma lista de projeto, projeto 25, ou 2-18. Salve, meu servo, final do ano 7 já, estado liso, com posição no 7, vento no 40 graus, o sinal. Teve ponto no 7, servo, pior. Acho que é base relacionada 0157. Este procedente de... Este, 1.10, Corredor Vera Cruz, reporta Paripe. O senhor está mantendo no 1.000 ou no 1.500? Eu estou mantendo no 1.510, reporta Paripe. Do you ready? 1 minute, please. 1 minute, just okay. Fiz um 79, Recife, 1251, alterna 3325. 3325. Salvador, bom dia, azul 2590, fecha o hotel. Azul 2590, identifica chegada Mauro e repórter 10 descidas. Está abandonando a 290 agora para 150, autorizado até o 050, 2590. Para o 050, 2590. Estou no 1, aguardo para a cópia. Ficha 2545, alternam 2085. 45, alternam 2085, chinelo 63, 12. American 238, ready. American 238, clear DA to Miami, flight level 360 via upper runway 20 after according our flight plan route. Runway 10 after departure turning left. Normal departure naming transition, squawk 5511, followed the approach 119.8. I clear to maintain flight level 360, cleared at that via upper Zulu 220 transmission is Momo, squawk 5511. Momo departure, could you repeat the transition, please? Momo departure, Nini transition, November Echo, November India, Mikey. Momo departure, Nini transition, departure is 119.8, thank you. America 2-3-8, we repeat, collective departure at first, Pedal 10, pushback. America 2-3-8. Bravo Tango Tango, no 1510, corredor Vera Cruz, reporta Paris, ingressando Interlagos. Gente, levando, você vai estacionar a bolsa. Lima tem capção 90. A Lima tem capção 90, 221, 91. Papatango 9 Embriante, Mike Transcop. Papatango 9 Embriante, Mike autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo em Alagoinhas, decola da 117, após decolagem curva direita no corredor Axé, transponder 1010, transponder 0122, controle 119.8. Airborne at 17. Control departure 119 at Snowy. 1980, have a good drop down for the real world. Gente, vai fazer um número de mais que no podcast. Autores de relacionamento, chama pronto para o táxi. Hotel, relacionamento para Guarulhos. Confirmando o 136-63, informação hotel na posição 9, pronto para copiar o plano de instrumento Guarulhos. 136-63, autorizado Guarulhos, nível 340, viata 110, Tatuapé, decola da 110, faz a colagem curva à direita na saída da El, Lima, Bótova, transponde 55 no meio, controle 119.8. Autorizado 340, a Pesulu no 0 até Taubaté, depois seguindo conforme, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, Boa Mótima, transponder 5516, controle Salvador 119, decimal 8, da 3663. A 3663, escutei, mas como você não trouxe para o pushback em fermento? Tamaria, obrigado. Salvador 1905, com o hotel para Confins. Não vive nem demais, vou atualizar o táxi 144, confirma se mente o próprio, até a Alaska. São Emessa, transponder 5517, controle 119.8. E atualizado para Confins 380, pelo uniforme Zulu 21, decola da 10.5 por uma direita, na árvore Lerpa, 5517, 1098. Voo 9075, desde mais correto, seu operador para o pushback, será mais para a posição 05. Chamaremos essa presença para a pushback. Próxima 8, gol 2996, obrigado, bom dia. Bom dia. Outros 19, Bangu, após sair conforme rota do plano de voo. Decola da 10 após decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, transpondo em 5525, controle 119, décima 8. Two, three, zero, four, five, left. Clear ahead, that's my direction, that's your call. 2096, muito obrigado. 2590, deixa para 2510, deixa 2015. 2515, 2590. Salim DMS, traje 2590, reporta localizador. Pelo JDS, reporta estabilizado, 25 na via. Deixa eu botar um novo mirante mais, autorizado a alinhar e decolar. Número 7. O vento 130 graus de trânsito. Fiz álcool 7? Afirmativo. Entendi. Para ingresso no circuito Torre 1895. Torre, bom dia, Papatão Juliette, Quebec, Kilo, visual, Cono 7. Gente, Papatão Juliette, Quebec, Kilo, pelo zero final do Cono 7, reporta final de 3 mil, já na escala de mar, qual foi o restante de tarde, Papa? É, Papa, semana 3 horas, final do Cono 7. Identifica a chegada Mário 270050. Mário 0101184. Mário 2590 até 2010, registro 1015, reporta localizador. 2015, chama no estabilizado, esse não. Então, a prioridade para Paris é 036. Jorge, a parte 1 no Índia, no ponto para turno 1895, a gente chama 095. Segura 0. Afirmativo, tudo pra falar sobre o número 0. Afirmativo, agilizando o número 7. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2590, estabilizado no localizador da 1-0. Cliente Azul 2590, já avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 0095. Consegue na aproximação, aguardando o pouso, o 2590. Papa Salvo 9, Mirante Mike, uma prova atrás de buraquinho, e aguarda, e chama o controle, 1-9 desse mal 8. O transponder confirmado, 3504. Tá vendo o Mirante Mike, 1-1-3, escolhendo o forte, reporta 3-0-1-2 em Salvador. 3-0-1-2 em Salvador, valeu do Pai. 8 e aguarda o transfone. Transfone 5504. 5504, sim, obrigado. Procedimento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Então, 3859. Certo. Um variante mais, você sobrevoa a agonia? Sim, mas eu deixo mais. Pois, consuma para 1.600 países, um variante mais. Agora livra a segunda esquerda na bata. Autorizado de ir até Lagoinhas, porém, para passar a proibida de Camaçari, você tem que passar acima de 1.500 pés. Ok, só vai manter 1.500, vou passar o cuidado proibido, não vai deixar. Acima de 1. Gente, boa. Via Alfa Kilo até o Pat 3, até o sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, 2590. Bravo, Tango, Tango, reporta rotatório visual com o 7. Bravo, Tango, reportará rotatório visual com o 7. 714, autorizado Brasília, nível 160, decola da 10. Após decolagem, curva à esquerda na saída Momo, transição Vataque. Transponder 5521, controle 119, decimal 8. Fase 27 no 4, contagiamento correto, chama pronto para o pushback para a Metropat 3. Papau veio bravo, tango, tango, para o ingresso no circuito, torre 1895. A posição é a 4 Lima, no Pat 3. 4 Lima, Pat 3, todos, igual o Pat 3. E reportaremos o final 3, 1, 7. 1, 9, 8, 1, 1, você colocou os 3, então chama controle 1, 9, 8, 1. Chama 119, 8, viu, 9, 8, 1. Controle, Rio 989. Rio 981, contato radar, suma para 310, você é da Momo. 310 na Momo, Rio 989. De 40 de autonomia, Fernando Galeão. Está 3663, autorizado o táxi até o ponto espera da pista 90, via parte 1, Índia, ponto espera 398, decimal 95, ajustando 095. 1095, ponto de espera, dona 0, pátio Índia, torre 118, décimo 95, a 3663. Ground, good morning, American 2388, number 10, to push back and start engine. American 2388, clear the pushback and start up, report you ready for taxi. Clear to push back and start up, report ready to taxi, American 2388. Solid, good luck, check in the plane. 17 no 4, prossiga. Seguinte, compra restrição anterior. 981, foi direto Momo, tá presente? Tá presente, direto Momo, 981. Para da Eule da Morte, ganha a borda cópia. Eule da Morte, ganha. Não se escuta, né? 3 e 9. Outra 3, eu fico nossa autorizada após a passagem do aeronave da companhia. Confirmando, descendo. Então, gente, só confirmando no plano de ontem, a aeronave também foi para Brasília, porém fez um inicial sobrevoo em Barreiras. Confirma se hoje também irá realizar inicialmente esse voo em Barreiras. Então a saída será Momo Transição Zatap. E após prosseguir conforme inicialmente a rota que possuímos é Lapa, após modifica para o 180, prossegue para Barreiras, tá firme? Sente, para essa então a Momo Zatap, a gente coordena com o controle. Okay, 5-5-2-2. O 2714 na escuta. O 2714, autorizado Ardo Vatap, faz decolagem curva direita. Só 3663, no colado 37, chama o controle em 1998. Salvador 198, na terminal 3. Papa Rolim Bravo, tá 1, tá 1, considera só 37. Autorizado, back track, e agora os livros 94. Gente, Bravo, tá 1, tá 1, tá 1, parte 5. Confirma somente a Aerostar e GTA. Gente, Bravo, tá 1, Papa Rolim Bravo, tá 1, tá 1. Então, livra a primeira esquerda, papá, e parte 5, livra a frequência. Frente, gol 1184, avistado, liso pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 89. Entre 1184. Frente, está autorizado até o hotel, reporta nesta frequência para o cruzamento final, hotel. Taxi via Manhattan, taxi India, 2 hold point 1-1-0, hold point tower 1-1-8, decimal 9-5, 2-1-0-1-5. Yeah, I'm going to say the taxi, can you give us the direction of the gas, please? American 58, ready to taxi. American 58, approving the taxi, taxi 1-1-0, via Manhattan. Diga para a Toma Terrestre. India, at the holding point, power 1-1-8-9-9-5-22-0-5. Roger, we'll say this, please, holding point 1-0 via India, American, 2-3. Oceano 63, 1-1, está pronto, cópia? Siga 63, 1-1.